Era uma vez um macaco mariola que andava de bata e sacola, como se fosse para a escola, mas não ia. Era tudo a fingir. Os rapazes, quando o viam passar, traçavam dele e gritavam: macaco escondido com o rabo de fora, macaco escondido com o rabo de fora. Realmente, o rabo de bata e muito comprido e retorcido, corria atrás do macaco para onde quer que fosse. Então o macaco entrou numa barbearia e pediu ao barbeiro que cortasse rabo. O barbeiro enfiou a navalha e zaz, rabo para um lado, macaco para o outro. A operação deve ter doído, mas o macaco, que tinha tanto de vaidoso como de corajoso, não se importou. E de sacola e bata, muito empatigado, veio para a rua mostrar-se nos seus novos lados. Estavam os homens à conversa numa esquina. Quando viram passar, um deles comentou: macaco sem rabo é como um bico sem orelhas. Fica mais feio, fica mais minguado. Coitado! O macaco ouviu e sentiu-se e correu ao barbeiro para que lhe devolvesse o rabo. Talvez ainda pudesse ser cozido ou curado. Olha o macaco toleirão à procura do rabo. Queria que lhe fizesse. Deitei-o fora e a caminhoneta do lixo veio, disse o barbeiro. Aí o macaco zangou-se. E quando uma pessoa, o macaco se zanga e perde a cabeça, faz disparates. Sem mais nem menos, agarrou numa das navalhas do barbeiro e disse: nesse caso, leve-lhe a navalha com que me cortou o rabo. E avalou. E ia por uma rua quando passou perto de uma peixeira. Que linda navalha traz a menina na mão, disse a peixeira. Oh, meu carinho de anjo, não me quer dar a navalha para amanhar o meu peixe. O macaco ficou todo derretido com as falas da peixeira e, já se vê, deu-lhe a navalha, de mãos a abanar, é que sabe apreciar. Mas, passado tempo, veio-lhe a vontade de chamar outra vez sua à navalha e voltou atrás, à procura da peixeira. Olha o macaco a perguntar pela navalha, fico sabendo que não gostava para nada. Mal lhe peguei para amanhar umas sardinhas, partiu-se, disse-lhe a peixeira.